Começa agora! Não é super jovem! Yo-yo! O quê? Yo-yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão. Yo-yo, na Super Jovem. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Tá no ar mais uma edição. É o programa Yo-yo, aqui na Super Jovem. Alegria, diversão e entretenimento pra você no final de semana, nessa sexta-feira de muito, muito calor. Boa tarde pra quem tá ligado com a gente. Seja bem-vindo aí, Francisco Beltrão, em toda a região. A turma tá reunida aqui com um único objetivo, ou seja, de divertir você aí do outro lado. Então, por isso, aumenta o volume, que a gente baixou o número de graus aqui no nosso ar-condicionado e todo mundo tá de boa, pelo menos o estúdio, né, Jorgão? Boa tarde. Uma delícia aqui, boa tarde pra vocês. 21 graus. 21 graus, lá fora tá 49 graus, tá muito quente, mas aqui tá gostoso, tá, né? Tá bom demais. É, eu dei uma erguidinha ali, porque senão eu congelo aqui falando. Nossa, assim. Não fala isso pra quem tá na rua, o cara tá pensando, poxa, os caras tão ostentando, né? Ostentação, é que ar-condicionado é uma ostentação hoje. Mas pra vocês, uma excelente sexta-feira. Lembrando, galera, a promoção em toda sexta-feira nesse mês de dezembro tem combustível na faixa aí do Alto Posto São Carlos. Pra participar é muito. Não, você não pode. É só para os nossos ouvintes. Pra participar é muito fácil. Como é que faz pra participar? Manda aí o WhatsApp no 988222300. Depois a gente faz o sorteio de 20 litros. Isso, com nome completo, isso? Nome completo, só isso. Depois tem 20 litros de combustível pra você colocar na caranga. Sensacional. É a Super Jovem dando aquela forcinha pra você abastecer o seu carro. Certeza, mano. E combustível de qualidade, né? Certeza, Alto Posto São Carlos é o melhor combustível da cidade. Manda aí no 988222300. Boa sorte quem tá com a gente também. Aqui na minha frente é ele, o Júnior Aguiar. Olha, eu concordo com o Beto, com a apresentação do Beto ali, que a gente tá aqui. Mas olha, eu concordo, mas acho que não, né? Eu concordo, mas acho que não. Tá? Já discordando. É, eu tô aqui simples pelo fato de que tem ar-condicionado, por isso que eu apontei ali. Senão você não ia. Não é pela amizade, nada. É que bom que no verão ninguém falta no emprego, né? Ninguém falta. Aqui ninguém é atrasado, é pouquinho. Coisa, dificilmente, né? Chegar atrasado, todo mundo tá aqui no estúdio porque tá numa temperatura legal, né? Mas será que é esta a sensação de estar no inferno? Olha, não sei. Pelo menos o calor, né? Dizem que o capeta veio passar as férias aqui em Beltrão, ele falou, não, vou voltar pro inferno, lá tá melhor. Tá mais fresquinho lá. Ele veio levar uns corpos aqui, né? Não. Tá mais fresquinho. A diferença é que não tem aquele tridente cutucando você. O tridente do Aquaman. Falar em Aquaman, quarta-feira, estreia mundial do Aquaman, aqui em Beltrão. Aqui em Beltrão? Aqui em Beltrão, teve estreia mundial na quarta-feira passada. Já teve uma sessão de pré-estreia, né, Jorjão? Sim, foi na quarta-feira. Feira, e agora tá passando lá, depois eu vou dar os horários. Isso. E semana que vem vai ter sorteio de ingresso, tanto no Pub quanto no Yo-Yo, tá bom? Sensacional. Você tem 3D, 2D, 20D, 70. Nossa, tudo. Ótima tarde pra vocês aí. Completando a trupe, está ele aqui, ao meu lado esquerdo, Júnior Kleber Aguiar. É a família Aguiar aqui. Júnior Aguiar 2. Eu achei que você ia apresentar o Jorjão de novo, cara. Ele quase não fala. Jorjão Aguiar. Aí eu tava num determinado lugar lá, tomando um açaí, pedi pro Jorjão mandar um salve e tal. Ele falou que era mandar um salve pro Kleber Garcia, que tá ouvindo a gente. Kleber Garcia. Eu falei, meu Deus, cara. Valeu a referência, Jorjão. Mas, tirando isso, uma boa tarde pra todo mundo. Como o Beto falou, a gente tá aqui pra animar. Na verdade, eu vim também só por causa do ar-condicionado. Porque tá complicado. Em casa é complicado, você é melhor que trabalhar, aproveitar o ar-condicionado. Viu, Kleber, eu vou te explicar que nesse dia eu tava meio zuretado, tava muita vibe. Muita vibe. Eu imaginei a vibe. Um dia antes tinha sido bravo o negócio, né? Aí sabe, né? Daí começa a evaporar no dia seguinte, daí. Aquele dia que o cara jura que nunca mais toma água. Nunca mais. Aí, como diz a história, aí você risca um frósfo perto. Nossa. Explode. E o barro, como é que sai? Nossa. Sem detalhes. Sórdidos, Jorjão. Ah, viu? Não, mas deixa eu te contar. De ontem eu tava ouvindo uma rádio aí da região, né? Aí. Uma rádio da região? É, Super Jovem. Não, era uma rádio da região. Ele não ouve as pessoas. Não. Não ouve, ouve outras. Não, e daí o locutor foi anunciar a música do Pedro Paulo e Alex, a Desbotequei. Desbotequei. Como que é o nome da Desbotequei? Desbotequei. Oh, mas o segundo título? IBB, né? IBB. Aí o locutor anunciou, então vai tocar aí o Desbotequei, aí bebe. Aí bebe. Aí bebe. Aí bebe, hein? Deu, nossa, ele bebe mesmo. Aí bebe. Ai, bebê. Vamos trazendo aqui o pensamento da secretina. Nariz novo. O pensamento da secretina. Eu quero dinheiro. Paciência, eu tenho instalado no computador. Boa, boa, Fran. Eu nem isso não tenho mais, cara. Nem no computador. Se o Wesley Safadão tá suando com ar-condicionado no 15, imagina eu com o ventilador no 3, né? Ventilador. No 3 ainda. É barulheira, né? Não, daí esses dias eu tava lá com o ar-condicionado o dia inteiro ligado, lá na minha nuca, né? Uhum. E eu vi que ele fica em cima de uma cadeira pra ele pegar bem assim na altura da cintura pra cima, né? Uhum. O ar-condicionado fica na cadeira? É, não, é porque não é aqueles de pedestal, é aqueles baixinhos de mesa, né? Sim, eles chamam, né? Eu coloquei numa cadeira pra ele pegar mais da cintura pra cima. Sim, nas aí, colocou numa cadeira pra ele não cansar. Aí eu escutei que ele começou. Era um ventilador se jogando assim na frente da geladeira, sabe? Ele tava se arrastando na cadeira. Ficando na frente da geladeira. Mas lá em casa eu tenho dois ventiladores. Um ventilador pra mim e um ventilador pro ventilador. Pro ventilador. Amigo, você deu uma engordadinha, né? Aí eu respondo: amigo do céu, a conta dos lanches que eu como estão chegando na sua casa? Nossa, louca! Que estupido, né? É que nem o cara falou assim: ah, eu gosto, eu tô de regime, e o cara começa a falar de comida pra mim, né? É. Daí eu falei: eu encontrei um lanche parecido com você essa semana. Dele, o quê? Daí eu falei: o X-Frudo. X-Frudo. O cara também me perguntou assim: nossa, tá gordo, hein? Falei: por que tá doendo as suas costas? Não vai fazer essa barba, por quê? Tá arranhando tua nuca? Tá nuca aí, ó. Outra aqui, ó. Como já dizia o Akon: nobody wanna see us together, but I do. Esse é o pensamento, né, bicho? Ou como diria o Roberto Carlos, né? São tantas emoções. São tantas emoções. Né? Emoções, né? Ele tá quase descongelado já, mano. Ele disse que já tá com pena no fim do ano. Qual deles? Tu viu que tava de Niver hoje? Foi o Silvio Santos fazendo 88 anos. De né? novo, cara? Será que teve festa? Meu não? Deus, mas não sei. Vai fazer uma festa. Quantos anos, Silvio Santos? Pra Deus, Jorge Benjó. 88 anos. Nossa, Silvio. Quase, né? Tá nos acréscimos. Ele tá se ele erguer. Nossa. Ele queria fazer uma festa e convidar o Dicró. O Dicró. Pra tocar, porque no programa dele, cara, é só o Dicró. As dançarinas estão dançando com aquela cara de boi faqueado, sabe? Dançando aquelas músicas do Dicró. Eu achei que até o Dicró aqui não veio. Veio o Dicró, onde é que foi o Dicró? Então vamos chamar Pablo Vittar. Pablo Vittar. Pablo Vittar. Ah, mas você é viado? Você é viadinho? Ele fala, né? Mas você é viadinho? Chama aquele viado. É Silvio, né? Ó, já terminou o pensamento, mas ó, tá aí o calor que vocês amam. Agora... Queimem. E ó, detalhe, hein, dia 21 começa verão. O verão. Lá no calendário, dia 21. Não começou o verão ainda, meu amigo. Nem começou ainda. Só tá trazendo uma provinha de como tava lendo, eu tava vendo esse dia que horário de verão é propaganda enganosa, né? Tipo, propaganda enganosa. Por que horário de verão, se não é verão? Caceta. Você sabia que quando você peida e espirra ao mesmo tempo, é o teu corpo tirando print do. Boa. Quando é no celular, você tem que apertar dois botões. No corpo humano. No caso ali, aperta um botão só. É um botão só, né? Um botão da rosa. Jesus. Hoje prometem. Será que nesse momento o pessoal mudou de sintonia? Mudou de sintonia. Mas o que eu tô ouvindo isso? Nossa, meu? Eu com criança de 5 anos na sala ouvindo aqui mesmo. O que mais indigna as pessoas é que a gente ganha pra isso. A gente ganha pra isso. Eles perguntam, muitos já me perguntam, vocês ganham pra aquilo? Ganhamos. Tem certeza, sim, a gente ganha pra isso. Ganhamos. Isso. Não é aquela coisa. Chefe tá aí? Não. Mas então dá pra falar, então. Que bosta, gente, nunca veio pedir emprego aqui, pelo amor de Deus. Vai trabalhar de garima, não vem aqui. Porque a gente quer nosso emprego, por isso que a gente fala pra isso. Não, a gente já deixou bem claro porque que a gente veio trabalhar aqui, é o ar-condicionado. É, o ar-condicionado no 15. Com esse calor aí, você vai ficar em casa, certo? Vamos ir trabalhar, né? Viu? E antes não tinha café, porque a tia só veio de manhã, mas daí agora tem a tia Kleber que faz café. Verdade, cara. Não, a primeira coisa que eu faço quando chego na rádio é entrar, né? O Léo, lógico, não precisa depois... mais voltar, não. O Kleber faz café, você não faz nada. Depois eu faço café, né? E de manhã nós não temos tia, daí de tarde. Tem o tio Kleber. Olha, essa aqui é velha, mas é boa. Eu não li antes, então, ó, se de repente não for legal. A professora da sexta série perguntou pra sua turma: qual é a parte do corpo humano que aumenta quase 10 vezes o seu tamanho quando é estimulada? ótimo. Ninguém respondeu, até que Natasha levantou furiosa e disse: você não deveria fazer uma pergunta dessas para as crianças da sexta série, pois eu vou contar para os meus pais e eles vão falar com o diretor e esse vai demitir você com base no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda vai chamar o Conselho Tutelar para te prender, tá? Para o espanto de Natasha, a professora não apenas a ignorou, como fez a pergunta novamente: qual é a parte do corpo que aumenta em 10 vezes o seu tamanho quando é estimulada? Alguém sabe? Finalmente, Rodrigo levantou-se, olhou ao redor e disse: a parte do corpo que aumenta 10 vezes o seu tamanho quando é estimulada é a pupila. Opa. Aí a professora: muito bem, Rodrigo. Então voltou-se para Natasha e continuou: e quanto a você, mocinha, tenho 3 coisas para lhe dizer. A primeira é que você tem uma mente muito suja para a sua idade. A segunda, você não leu a sua lição de casa, os sentidos. E a terceira, 10 vezes. Um dia você vai ficar muito, mas muito decepcionada. Principalmente no inverno, né, cara? Nossa, nem jogo de Deus vai resolver. Nem o azulzinho. Nem o azulzinho. E fazer piada de gaúcho é xenofobia? Xenofobia. Xenofobia. Vou fazer uma piada xenofóbica agora. Diz que tinha 2 gaúchos num quarto, né? Dois compadres, né? Lá pelas tantas, falou: bate. Boca aberta. Não sei nada pra fazer, sem nenhuma prenda, sem nenhuma china aqui, tchê. Mas vamos trocar um pouco aí, né, tchê? Vamos namorar um pouquinho, né? Vamos trocar um pouco, né? Vamos brincar de Star Wars aí. Trocando, né? E no dele, que dele, o gajo falou: me dá um beijo na boca aí, né, tia? Não. Começar de viadagem agora, daí paremos. Beijo na boca também é muita viadagem, beijo na boca, né? Beijar na boca. Não, que é isso, gente? Eu concordo com o Gaúcho, beijo na boca é viadagem. É muita viadagem. É que nem um amigo meu, né? Uhum. Ele... Quis ter beijar na boca, né? Quase. Não, quando quer, dá, rola, não adianta. Eu sou fresco demais. Aí fresco demais, tia. Aí o meu amigo foi passar ali na rua Curitiba, né? Uhum. E rolou disso mesmo. A mulher falou: eu faço de tudo, só não beijo na boca. Nossa. Senão dá sentimento. Eu pensei, nossa. É pra não apaixonar. É pra não se apaixonar. É aquelas, porque o cara não pode ser diabético, né? Porque é doce. Topas doce. É o programa da família, meu Tonel. Esse é o programa da família. Vamos tocar a música? Vamos lá. Tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play. Let's

portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te han dado. No te equivoques, cuida el terreno. No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembra en otro suelo. Porque yo soy tu veneno. Canela de alguém conheci um capeta em forma de guri. Vocês são os incríveis. Um capeta, olha, em forma capeta de guri. Capeta é incrível. E teve a segunda versão, né? Agora, agora há poucas semanas, né? Dos incríveis, né? Incríveis, teve dois, né? Teve os incríveis dois. Ah, os incríveis dois. Vou embolar. Não eram tão incríveis quanto os nossos incríveis. Ah, é, os nossos incríveis. Os nossos são originais. Originais. Os incríveis, se eu não me engano, era um garoto que, como eu, também era dos incríveis ou não? Amava os Beatles e os Rolling Stones? Também era dos incríeis, se não me engano. A primeira versão era dos incríveis. Sim, foi dos incríveis. Lá não, né? Ah, mas eu conhecia só na... É, dos Renato Cis Blue Caps. Ah, tá, porque é o mesmo vocal, assim, de novo. Parecido, né? É que era a moda, né? Sim, era os boys bands, boy bands da década de 60. É aquele estilo que o cara, se você procurar no YouTube, se achar, é que fica um microfone de um na frente, né? A voz principal na frente e os outros quatro em volta, né? Assim, não precisa isso. De... Hoje é cada um com seu microfone. Microfone, sem fio. Na verdade, hoje cada um grava uma parte ainda, né, cara? Aliás, falar em gravar, o Beto Garcia teve a sensibilidade o trabalho, de achar a parte que eu errava lá. Sim, né? Muito obrigado. Isso em retribuição, é claro, a minha parte que você contou ali, né? Eu olhei a chamada do Yoyo, coloquei, não ouvi, falei, não que ele foi ter o trabalho de procurar. Não, de eu tava aqui, o Jojo falou, mas que filho da... Ele perdeu uma manhã, azar, não quero saber, eu quero azar, vou achar e vou colocar a chamada ainda. Acho que eu não ouvi essa chamada ainda. Erros de gravação. Eu não lembro qual é a 3? É a 3. Vamos ouvir. Ela tem 1,6, eu lembro do tempo. 1,6. É a 4, não a 3. Peraí. É a 4, tenho certeza. Vocês estão certos disso? 6, então. É a 4. 6 esse facão. Peraí. Olha, eu digo que é a 4. É a 4 ou é a 5? Pra você que tá em casa e não tá entendendo porca nenhuma, é porque é a faixa 4, né? Isso. É, o Yoyo tem 4 faixas. Isso. É a terceira ou a quarta? É a quarta. Pode ir na quarta que eu tenho certeza. O pessoal entendeu muito em casa, né? Tem 4 faixas. Vamos ouvir então a chamadinha do Yoyo dessa semana. Vamos lá. Todas as sextas, a turma mais sem noção do rádio traz até você o melhor humor do rádio beltronense. Yoyo. Aos poucos eu tô percebendo, cara, que eu tô subindo na vida. É assim. E cada pouco eu vejo que eu tô mais perto, assim, da metade do poço, sabe? Eu vou contar uma façanha, eu e o Beto Garcia, que com certeza ele editou e não deixou ir pro ar. Nós gravando o Domingo Rock, né? E aí, a última música era Milambe, dos Raimundos, né? Aí eu falei assim... E aí, Beto Garcia, e vamos ficar com a última música, Milambe. O Beto falou, com certeza. Não, eu falei, demorou. Milambe, o Beto falou, demorou. Aí nós paramos de... Acabou a gravação. Eu soltei uma pérola também. Sim, também. Uma semana antes, né? Uma semana antes, fantástico. Isso. Comida para... água. Comida é pasto. Tô precisando. E aqui, e qual que era aquela? Comida para quem precisa... Polícia. Polícia. caralho. Ele teve a sensibilidade de achar. De atrás. E nós tava naquele negócio, nossa, né, gravando, mano. E eu lembrei. Você tava gravando meio-dia, né? E a batida, meio-dia, a gente grava meio-dia. Tá com... Não, porque ele tá com comida, fome, só tá falando isso, né, cara? Viu? Dois gordos, tu quer o quê? Já que a comida para quem precisa. Comida para quem, acho que nós ia estar falando em academia, em é que nem hoje, já um dia tava tocando roupa nova aqui, né? E eu cheguei no... Como é que foi? Ele tinha trocado com o Léo e eu tava fazendo, eu fazia tarde. Aí ele tava tocando roupa nova, Whisky a Go-Go. Aí eu cheguei aqui, eu perguntava do holandês. E daí mas o Jorgão tava, eu perguntava do holandês. Ei, você falou, pois é, né, cara? Roupa nova e sapato velho, né? Sapato velho. Fica meio fora, né? Que meio louco isso, né, cara? Mas louco, sabe o que é? Você ter uma internet de extrema qualidade. Nossa, que é louco. Louco, meu amigo. Extrema qualidade. Você tem com a Beltrão Net Telecom. Tem planos aí de 5 até 100 megas. Nossa. Se você com 100 megabytes, você fala o que quiser nessa vida. Nossa, né? Cara. E a internet é velocidade ultra. Dá até pra jogar Minecraft. Tudo. na versão Pro Ultra. Mega Power Mega Blaster. Tudo que você quiser. E assim, ó, e o bom é que a Beltrão Net realmente te dá a internet que ela vende. Não é aquele negócio que toda hora fica falhando, fica com... Não, é extrema qualidade mesmo, porque é uma fibra ótica das mais recentes do mercado. Tem mais, hein? Você tem uma agilidade muito grande na instalação. O pessoal se preocupa com você. Vender o plano, quão antes eles conseguirem instalar a tua internet, é prioridade pra eles. Quer contratar uma internet boa? Você que tá sofrendo, meu amigo, minha amiga, tá ruim a sua internet em casa? Tá ruim a internet na empresa? Então não perca tempo. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir. Ou tem 0800? Tem 0800. Paga nem a ligação. Prisão, nossa. Prisão. Vou repetir. 0800-649-5000 ou 3520-1500. Beltrão Net Telecom agora atendendo também em Marmeleiro e Renascença. Ali do outro lado do morro, né? Ali, tá dominando geral aqui. Tá dominando. Tá mais em volta aí. Agora todo o sabor e a qualidade que você já conhece da Iraci Cafeteria. Ô, Beto, Confeitaria. Posso só me retirar que eu tô de regime? Vai falar de comida aí, vai sair. Também no Shopping Aquários tem Iraci Express. Pra quem já conhece, sabe do que eu tô falando. É sensacional. Toda a qualidade, a diversidade de cafés, aliados à comodidade do serviço de entrega, rapidez do atendimento. Você fazer aquele lanchinho aí com a sua família é sensacional. Atendimento de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. Sábados, atende também das 8 às 14. Iraci Express, mais café onde estiver, no Shopping Aquários, Piso Verde, ali na entrada, ali próximo ao Shopping, no Shopping Aquários, na próxima entrada do Cinemax Beltrão. Isso mesmo, um adendozinho aí, eu fui tomar um cafezinho hoje lá na Iraci, era pra mim te dar o recado, vou dar agora. Sim. Eles vão estar atendendo até as 10 da noite aí. Opa, nos dias de semana. Aí, sério? Então, que legal. Hoje até as 10 da noite, tá? A partir de hoje já? A partir de hoje até as 10 da noite. E no próximo sábado, no próximo sábado, até as 18 horas. Tá? No sábado agora, nesse? No outro até as 18, mas a partir de hoje já até as 10 da noite, pra atender a galera que tá aí no centro, fazendo suas compras. Essa semana e já semana que vem, com certeza. Isso, me pediram pra passar esse recado. Nossa, O André. Grande André, um abraço, grande figuraça. Então, atendendo hoje até as 22 horas, isso. Semana que vem também, até as 10 horas da noite. E sábado até as 18, não nesse, no próximo. No próximo, Iraci Express, no Shopping Aquários, em Francisco Beltrão. Isso que é quando você começou a fazer esse merchão, eu ia falar pra você pôr uma música de fundo, né? Aquela comida para quem precisa. Quem precisa de comida. A patroa! A patroa furiosa, fula da vida, né? Fula. Quanto tempo, né? Fula. Dá uma bronca na empregada. Maria, você é muito relaxada. Olha só a poeira desses móveis. Parece que não são lustrados há uns 3 meses. Ah, patroa. Tá na cara que a culpa não é minha, né? Eu só tô aqui há 1 mês, tá bom? Nem vem. Boa. A gente falou do print ali, que você falou do print. Do aqui no WhatsApp, no 988222300, o ouvinte mandou o seguinte: pra tirar print no carro, sabe como é que faz? No carro, é só você tirar o cinto de segurança, apertar o freio e o acelerador ao mesmo tempo em alta velocidade. Fica um print no para-brisa do carro. Uma dica pra você que tá dirigindo agora, cara, pra você que dirige carro automático, normal, dá uma pisadinha no freio aí com o pé esquerdo. Dá uma pisadinha, leva de leve. Não usa o direito, usa o esquerdo pra dar uma pisadinha no freio. No freio. Super recomendo, é bem legal. Jorjão, lembrando que a galera vai participando pra concorrer ao Vale Combustível, isso, né? Isso mesmo, no 988-222-300 tem 20 litros de combustível pra você daqui a pouquinho aqui no programa Ioiô, presente do Autoposto São Carlos. Boa. Eu posso escolher ainda, né? Eu posso escolher o que eu quero? Daí, sim, então, se você tem álcool, coloca álcool. Se tem diesel, coloca diesel. Ou gasolina. Não, gasolina. Escolhe. 20 litros de combustível. Boa. O meu time nem precisa ter sido campeão essa semana, tipo. Não. Ganhei, só lá. Participou da nossa programação, tu tá em casa. Por isso que é foda ser ouvinte da sua TV. Sensacional. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Ioiô na Super Jovem. É daqui a pouco. Isso. Ah, não, é o F8 agora, né? É o F8. O sistema não é. Linha de meio campo que tem o time africano. Aí o lançamento feito pra entrada da área, eles vão chegando com perigo, o jogo ficou perigoso. Mazembe. O jogo ficou perigoso, o Inter deixou e aí a dancinha outra vez do Kibiaba. Estamos de volta com o programa Ioiô, relembrando 8 anos de Mazembe Day. Há 8 anos o Mazembe vencia o Inter no Mundial de Clubes. Aproveitamos a ausência do nosso amigo colega colorado aqui no estúdio para passar aqui esta recordação a vocês, ouvintes. Há 8 anos atrás, no dia 14 de dezembro de 2010, acontecia aí a vitória do Mazembe. Mazembe vencia o Inter no Mundial de Clubes. Sim, já é todo esse tempo aí. Né, ninguém mandou ganhar do São Paulo na final da Libertadores. Se tivesse deixado o São Paulo, pois é. Era o São Paulo que tinha passado essa vergonha aí. Isso é mágoa de um São Paulino que tá falando aí, né? É, claro. Podia ter sido, não, mágoa, mas com consciência de que também seria a mesma coisa. Isso. O São Paulo tem que agradecer ao Inter, né? Porque também não foi pra final, né? Podia acontecer isso aí, né? Mas foi birra, o São Paulo falou, não, de novo a gente ser campeão da Libertadores, que em 92, 93 a gente foi e campeão mundial. Agora 2005, 2006, de novo. Não, deixa, vai você Inter, vai lá, passa vergonha. Então nas redes sociais aí no Twitter o pessoal tá lembrando, aí tem a hashtag Mazembe Day, 8 anos o Mazembe venceu o Inter no Mundial de Clubes. Agora eu preciso discordar de você de novo, né, quase não acontece, porque o pessoal não, são os gremistas. Ninguém tá fazendo isso. No Twitter não tá identificando quem tá tweetando. Com certeza é. Mazembe Day. Eu tava olhando esses dias passando pelas as moças no centro aí, né? Agora, verãozão, né? Cara, tu sentou aí, tu já ficou igual o Jorjão, cara. Já fiquei. Aí, eu tava... A gente pode olhar, errar em tudo. Mas não podemos errar na sobrancelha, cara, porque fica feio, né? Nossa, você repara na sobrancelha, velho. Cara, essa sobrancelha... Cara, em Beltrão, quando... Cara que repara na sobrancelha... Ah, tem que reparar, né, cara? Pezinho bonitinho, sobrancelha bem feitinha. Tem que dar uma olhadinha, né, cara? Eu quando vou pegar, cara, eu já pego, já levo um nível desses de pedreiro, eu já coloco em cima da sobrancelha pra ver se tá bem niveladinho, assim, senão. Aí, se não rolar, uma sobrancelha legal, não rola. Eu dou um guspo no dedo e passo na cara, assim, mano. Se a sobrancelha sair. né? Tem umas que não tem uma sobrancelha, tem uma taturana. Uma taturana, tem. É cilada, Bino. Imagina se ele lado assim, imagina lá embaixo. Não, mas tem umas que é feita, né, cara? Tem umas. A facão. Perfeita a facão. Mas falando sobre. Cara, eu acho muito estranho aquela sobrancelha muito perfeitinha, o desenho muito perfeito. Cara, assim, eu gosto, cara. É estranho, velho. É estranho. Eu gosto quando a sobrancelha. O que é o programa Ioiô? A gente é assim, a gente gosta, a gente fala. Eu não gosto quando fica muito escuro, fica muito artificial. Pode ficar retinha, que nem uma régua, né? Retinha assim, bem desenhada. Mas que seja pelo menos uma cor natural, não aquele preto que parece que tem fita isolante. Você vê de longe, parece passar carvão. Às vezes o menino é mó branquinho, cabelo loirinho e tal, e a sobrancelha é preta. Nossa, mano, parece que ele passou um carvão ali. Meio que quadrada, né? Um negócio assim, muito artificial, né? Cara, mas falando sério, menina, com a sobrancelha bem feitinha, o pezinho bem bonitinho, né, cara? Você chega e pede assim, posso ver seu pé, como é que tá? Jorjão, eles estão discutindo aqui sobre sobrancelha e pé bem feito. E pé bonito, cara. Isso pra mim tem explicação, né? Não vamos comentar, mas tem explicação, né? Esses dias eu vi um... Não, esses dias... A mulher. Dos dois. Dos dois. É, esse dia eu vi um meme, cara, dizendo assim como que é. Ou a mulher é bonita ou tem o pé bonito. Os dois juntos não dá, não. Não dá. Isso é venéreo. É, mas acontece, quando cara. A minha esposa e a minha filha vão fazer a sobrancelha, o João olha e diz que elas estão com sobrancelha de homem. Sério? Ela chegou assim, pô, né? Ah, ficou legal, o João. Não, não parece um homem. Faz aquela rena, né? Sim, negócio, parece um bigode casca. Em cima do olho, né? Sim, parece um bigode isolante, né? Parece um isolante em cima do olho. Olha, isolante. Cara, agora vocês falando nisso, eu percebo, cara, que não estou bem, assim, quando eu tô mal, mesmo. É um fato, olha, talvez venérico isso. Venérico. Tem fundamento, tem fundamento. Tem fundamento nisso. O amor fica, né? Agora o fim de ano chegou essas piadinhas. Né? O amor fica e a uva passa, né, cara? Nossa, a uva passa. Eu achei que tinha esquecido da uva passa. E o amor às vezes não fica, né? Fica as parcelas do presente do Natal, né? Do anel que tu comprou há um mês atrás. Ei, mas como diz a história lá, o Natal também, aquelas renas do Papai Noel é... Agora eu esqueci a piada. Mas deixa eu completar. A minha namorada chega e diz, ai, tá na hora de você me dar um anel, né? A gente diz, ai, já vai pra 2 anos. Eu falei, sim, tá me achando com cara de Frodo do senhor? Não, eu lembrei a piada agora, na verdade. Eu achei que você ia responder pra ela. Dá o teu primeiro. Eu lembrei a piada. Na verdade, é no dia dos namorados, né? Que lembra o Natal, né? Um monte de chifrudinho carregando um presentinho, né? Ah, é. As renas, chifrudo carregando presente. Só que isso é no dia 12 de junho. Mas você sabe do que é a tatuagem do Papai Noel, né? Não. De rena? Ah! Nossa, velho, cai nessa, mano. Caiu nessa. Meu Deus! Que bosta! Que merda. Ah, véio. Falando nisso, vocês viram a piada do viajante? Não. Então quando ele voltar, ele conta pra vocês. Nossa! Eu tô passando mal. Aliás, não estarei. Vocês vão poder falar bastante nos próximos dois programas, vou tirar uns dias de férias. Ei, fala, né? Tô passando mal de novo. Tô passando mal! Sorocaba. Não estarei na próxima sexta, nem na outra, que estarei alguns dias de férias, né? Ah. Depois eu retorno. João, só lembrar que acabamos de aproveitar que você não tá aqui pra falar que hoje é o dia do Mazembe Day, né? Você tá ligado? Pois é, teve um louco que passou por mim e disse, parabéns. Eu falei, mas não é meu aniversário, mas que dia do Mazembe, eu nem lembro, mas que é Mazembe. Só foi 8 anos atrás. 8 anos atrás, Eu falei, esqueci. Ninguém mandou eliminar o São Paulo. Você nunca lembra que o buraco é mais embaixo, né? Não, eu vi Mazembe, nem sei o que é isso. O cara coçando toma na grama lá. Que passou, não volta mais. Duas velhinhas loiras na conversa. Uma diz, antes, quando era jovem e bonita, toda vez que eu ia ao médico, tinha que tirar a roupa toda. Hoje basta mostrar a língua. E aí responde a outra velhinha. Nossa, você viu como a medicina evoluiu, né? Viu? Vai lá no João de Deus que você tinha. Mostra a língua debaixo. Mostra a língua. Você tem fé? Tava falando em senhora, a minha vizinha, cara. Ei, agora eu tenho vizinho. Olha. Agora eu não tinha. Agora eu tenho vizinha, né? Mas a minha vizinha é fofoqueira. Fofoqueira. Cara, você não imagina o que ela fez essa semana, cara. O quê? Fofoca. Não, mas... Além de fofoca. Imagina aí se fosse fofoqueira. Entendi. Você não imagina que é fofoqueiro, é ele, né? Ai, meu Deus. Tô passando mal. Mal? Fofoqueiro é você. Vagabundo. Fofoqueiro. Pelego. Gordo. E nem precisei esperar chegar o domingo pra ouvir a reprise. Eu até agora não entendi, mas tudo bem. Conhece o cabeção aí, não entendi. É só pra largar o fone essa cabeça aqui, mano. Tipo o Poncan. Engana. A casca é gigante e o conteúdo é mesmo. O Jorjão, até um tempo atrás, ele me chamava de sem pescoço. Só que eu conheci um cara mais sem pescoço que eu, cara. É. Ele foi olhar pro alto rapidamente e sem querer deu um salto mortal. Nossa. Que bosta! Vou tocar um som. Tonto. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor galejou.

at the song. Cause today I swear I'm not doing anything. Yo, Super Jovem. As bad like a boom. Like a boom. Só leva a mulher, a Kombi do Zé. Só leva a mulher. Cara, isso me fez lembrar o tempo que eu estudava no Rubens Amélio Bonato, cara. Aí nossa. Daí tinha Kombi, daí o nome do cara que levava a gente era Zé, cara. Tinha Kombi. Só que daí a gente cantava a Kombi do Zé, só leva... Olha que criança canta, né? Com 5 anos. A Kombi do Zé só leva a colher. Olha essa colher. Era uma versão. Uma versão, né? Uma versão de 5 anos. Era o Bonatinho, né? Tá virado, tá virado. Aí, som. Aí. Aí, sim. Assim, som. Agora eu lembrei, diretor Amauri era o diretor. Lembra lá. Até o nome do diretor. Lembra o diretor que era Amauri, sim, cara. Era bem esse. Professor de história, né? É. Professor de história. Verdade. Era. Muitas histórias. O Rubinho, qual que é esse colégio aí? É ali no Cristo Rei, cara. Cristo Rei. Ah, sim. Aqui. Eu jogava. Eu não cheguei a estudar nesse colégio, mas a gente tinha uma galera que batia um voleizinho no final de semana. E a gente entrava numa cerca ali e montava, tipo, aí na quadra, não na quadra da escola, na frente, ali, da onde as crianças brincavam, tinha os negócios de vôlei. Ah, né? É verdade. É, verdade. E nós invadíamos a escola pra jogar vôlei. Jogar vôlei. É. Aí até vinha o guardião, depois tinha que sair correndo. Tinha que sair correndo. Eu lembro ali. O guardião com a pita. Na época, no bairro na Cango, ali onde tem, eu acho que o pavilhão da igreja da Cango ali também, né? Antigamente tinha uma quadra ali, a gente jogava vôlei justo, ali também. Justo, acho justo. Que era ali, onde tinha o pavilhão da Cango. Outra quadra que tinha, que falavam que era a quadra do INCRA, era ali na Cango, perto do exército, ali em cima, que hoje tem até perto da Nauinha ali, né? Da rádio. É, tinha ali uma... Era a quadra do INCRA. Isso ali. Do lado do... Verdade, tinha um barzinho, cara, que era bem famoso ali, o bar Elite. Do... O Elite. Elite. É, o bar do... Tem ainda, ali. Não, o nome dele, o... Ah, não, é ah, tinha, sim. Tinha as pombas. Tinha os galetão lá. Tinha ele fazia no sábado, ele fazia. Benito. Bar do Benito. A pombada. Tinha a pombada do Benito. Ele fazia um pão com mortandela lá. Eita, bom, hein? Tinha os bumerangue lá também. Não sei. Lembrei daquela agora. Comida para quê? Vamos fazer uma versão. Antigamente o pessoal cortava, tu pedia um sanduíche com mortadela. Era uma coisa luxo, né? Coisa do Chaves, assim. É, o cara pegava a mesma faca que tava ali, ele passava um pouco na roupa suja. Nossa. E cortava a mortadela, servia, e a gente nunca morreu por causa disso. Inclusive, estamos muito bem nutridos por causa disso. Hoje em dia é tudo gourmetizado, né, cara? A frescura do... Segundo um compadre meu ali na Cango, tinha um cara que cortava tão fino a mortadela que você enxergava do outro lado. Nossa, especialista. Especialista em cortar mortadela. Sabe os cubinhos de gordura? Eles caíam. Eles caíam de tão... Eles não conseguiam se equilibrar, né? Se equilibrar, eles caíam. Era coisa chique. Parecia uma folha de alface, tão fina. Rapaziada, quero falar do Autoposto São Carlos. Quando eu falo do Autoposto São Carlos, eu simplesmente falo do melhor posto de combustível de Francisco Beltrão. Topíssimo. Da região. Por quê? Porque o Autoposto São Carlos se preocupa com o cliente. Lá tem combustível de extrema qualidade, lá tem um excelente atendimento e o melhor, se precisar, o pessoal faz aí a análise do combustível, né? E você paga muito mais barato, você tá pagando hoje a gasolina, talvez a gasolina mais barata da cidade, você pague no Autoposto São Carlos. E o endereço é muito fácil. O Autoposto São Carlos fica na Getúlio Vargas, bem perto do Mano 3 ali no São Miguel, e tem também na Dambros e Piva em Dambros e Piva, né? É Piva. Piva. É Piva. Dambros e Piva. Aí em Marmeleiro. Ou seja, finalzão de semana vai abastecer o seu carro, corre pro Autoposto São Carlos, que está sorteando todas as sextas do mês de dezembro um super kit de gasolina. Pode ser gasolina, pode ser álcool, pode ser diesel, enfim. 20 litros. E o ganhador dessa semana foi o Anderson Ademir Cruz. Anderson Ademir Cruz. Parabéns, Anderson. Aí, Cruz. Cola aqui, pega o seu. Vai tomar no Cruz, hein? Que sorte. Vai tomar no Cruz, que sorte. Que sorte. Pega lá, leva lá, vem buscar o voucher. Aqui na rádio. Aqui na voucher. Aprendi isso na internet. Ah, é, na internet. O voucher aqui, vai lá e coloca 20 litros de combustível na sua caranga. Vai passear o final de semana inteirinho. Boa, né? Boa. É, depende do carro, você anda uns 10 dias. Se é o meu, anda. Duas horas. Nossa. Não consome tanto assim. A gente sempre que chega aquele momento. Quem momento... é casado, vocês vão saber, a maioria aqui, todo vão mundo se identificar. Ou casado ou namorando. Vão se identificar com a tal da infeliz e filha da DR. A DR. Tal da DR. É complicado. Quem não sabe o que é DR é o quê? As melhores famílias. Aquele negocinho lá no Cristo Rei, lá, verde, DR, né? Aquilo. Discussão de relacionamento, né? Vamos sentar, ver se tá tudo certo. Daí a minha namorada chegou. Júnior. Já me chamou pelo nome, eu falei. Não, lascou. Fala, nem Juninho. Júnior Aguiar. Ei, agora eu fiz cagada. Monstro. Né? Nome e sobrenome? Vamos pra 2 anos. Eu queria saber isso, o quanto que é o teu amor por mim. Mas bem louco, sério, né? Assim, daí eu falei, ó. Então tá, eu te amo num nível assim que se a gente tivesse num cruzeiro. Num cruzeiro. Se fosse de videogame, era fácil, médio e hard. Era hard. Se a gente tivesse num cruzeiro aí, afundando, vamos supor, e só tivesse um colete de salva-vidas, eu iria sentir tanto a tua falta que eu vou te dizer. tu me ama mesmo. Vou te dizer que a DR pra ti não deu legal. Não deu. Agora vou te dizer, Melim. Agora se falar esse negócio de sigla, esses dias um amigo nosso, ele começou a falar, ele tem algumas gírias, né? Ah. Ele falou assim, é HS, a gente não entendia o que era HS, né? Que HS era homossexual, né? HS. Aí daqui a pouco saiu uma outra sigla, que era HSBC. Que é homossexual brincando com... com você! Com você! Nossa! Olha, legal. Cacete, hein? Legal é ir pra festa com vários amigos, porque no dia seguinte são tipo 4 ou 5 visões diferentes da mesma história, com detalhes que sempre tem só uma pessoa que lembra. Cara, né? isso é a coisa mais venérica do mundo. E principalmente aquela, porque os amigos são invejosos, né? Sim. Na época de solteiro, daí tu saía com a galera. Aí tinha dois sempre que... dois ou três que pegavam alguma coisa. E tinha uns três que não pegavam nada. Sim, ou era muito ruim de papo, ou era muito feio. Eu era feio, mas era bom de papo. Ainda sou papo, no caso. Aí você ficava assim, pá, você viu? Aí no outro dia, nossa, fiquei com uma gatinha ontem. Aí o invejoso dizia, nossa, mas que gatinha, era que feia. Gatinha que não, daí, então, não, eu vou perguntar, daí você já pinta aquela dúvida. Ô, tu viu com quem que eu fiquei ontem? E daí, que tu achava? Tá louco, um bagulho. Nossa, pegou ali no Curitiba? Cara, no final você nem ligava mais pra menina. Os amigos ferravam. Você falou isso, lembrei de um amigo meu. O cara pensa num cara pegador, o Rex. Sempre tá ouvindo eu. Um abraço, cachorro. Semana bem, cachorrão. Wendell Rex. Wendell Rex. Só tem uma pessoa no mundo com esse nome. Com esse nome, né, cara? Wendell Rex. Então, pra você que é namorado do Wendell, saiba que ele é um pegador. É um pegador, cuidado. Ele tá pegando o parelho, hein? Os amigos vão ajudar ele. Cuidado com o Rex. E ele não tá mais tendo crivo, hein? Não. Nossa. E olha só, ele falou que tá saindo de Beltrão, vai pra outra cidade. Cuidado da namorada dele aí, né? Não se escapa nada. Muito entregar os parceiros. Eu cheguei pra moça e falei assim... Nem vendedor da Amway. Eu vocês falando que o cara que é mal de cantada, esse sou eu. Eu cheguei assim, eu posso estar com problema de visão aí, tá? Mas porque eu não vejo a hora de te dar uns pega, sabe? Não peguei. É que tu deu a cantada pra pessoa errada. Tu tem que olhar, você tem que analisar o mercado, Júnior. É que a pessoa certa era muito caro. Era muito caro. E era bem certa, hein? Oxi! Música, maestro! Música. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e está solicitando a cobrança após o sinal. Esquece! Alô? Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contam das horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Number one, quer vir quem quer? Seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô, bebê, gosto mais de

She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes. Jovem. Sabes que no nos conviene que la gente sepa lo que nos tenemos. Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro don que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. Si me le pido, necesito más flores. Porque ahí tu pedo te enamoras. Yo no soy ilegal y no te voy a negar. Yo pago la condena por besarte. De volta com o Yoyo, aqui na Super Jovem Clandestino. Quase que eu falei Itapumba. Que coisa. Versão Wesley Remix. Entendeu? Wesley Remix safadão. Bom demais, Clandestino aí com a Shakira e o Maluma. Sou clandestino. Que legal que ficou essa. Muito chegando legal, essa versão, legal. Né? Tinha que fazer um CD só com essas versões aí. Isso, é. CD do Yoyo. O Léo que era o especialista em fazer esse CD. Agora não é mais CD, agora é só pênis drive, né? Agora é pendrive, né? O Léo disse que ele não tá vindo, porque ficou tão magrão que ele... Não se sente mais. Mas não se sente mais bem, da turma no meio. Estamos com saudade aí do Léo, porque os dias ele volta, cara, né? Eu acho que você falou de ficar magro, né, cara? O ruim de ser magro, da gente ser tão magro que bate um ventinho e já arrasta a gente pra um bar, né? Pois é, o meu deve estar dando, sei lá, um furacão porque meu me arrasta pra um bar direto. E tem que ser, né? Eu sou um gordo leve, então qualquer ventinho tá me arrastando aí. A gente tava falando no bloco anterior, pra quem não lembra, é sobre relacionamentos, né? Relação, DR. E eu tava pensando uma coisa, cara, ó, tá tão complicado hoje em dia os relacionamentos que eu acho que o relacionamento é pra ter paz entre o casal. Sim, seja o tipo de casal que for, é um casal. É esse o intuito, né? Porque se for pra passar nervoso, cara, eu prefiro dobrar lençol com elástico. Mas, nossa, cara, velho. Que raiva, né, mano? Eu nem diria aquela vinheta aí, esse é o objetivo. Ou pôr o lençol com elástico, né, cara? Nossa. Ainda mais quando você é rolado, mano. Não. Você coloca e salta do outro lado, vai. Sim. Nossa, quem inventou o lençol com elástico? Duvido quem saiba dobrar aquilo lá corretamente. Não, mas foi uma mulher que era especialista em dobrar lençol com elástico. Ela foi no Danilo Gentili. E desistiu da profissão, né? Ela até ensinou o Danilo Gentili a tentar dobrar. Sim, lençol com elástico, ele não conseguiu. Eu não perdi, sim. Ela fez umas 20 vezes lá e ele não pegou. Agora, o Danilo deu uma. Não dá nem pra ler no ar, mas deu uma. Deu uma tochada no Boulos, assim. Nossa, quem quiser ver aí no Facebook. Lá no Twitter, né? No Twitter, é. Eu achei que tinha sido no Facebook, porque eu vi no Facebook, né? Uh-huh, eu vi no Twitter, isso. Deixou o Boulos boulado. Largou louco, pra dizer. Sim. Mas toma cuidado aí, Danilo Gentili. Cacetou o Boulos. Toma cuidado, senão ele vai te invadir tua residência. Invadir a praia. Eu tava vendo aqui, se abriu o computador, que não está abrindo, sim, né? Os signos aí pra 2019, as previsões dos signos. Sabe que as rádios antigamente fazia horóscopo. Tem uns que ainda fazem. Tem umas, né? Que horóscopo fazem. Mas eu ia fazer o horóscopo. Vovózona faz ainda. Vovózona na praia. Piadas internas. É. E ela faz outras. Diz que ela faz umas cagadas, às vezes. É. Eu ia fazer a previsão dos horóscopos para 2019. Que agora começa o negócio, né? Previsão para isso, previsão para aquilo. Ou tem aqueles orixás, aqueles que fazem. Ah, sim, sim. Os candomblé. Tem os pai de santo. Tem... É. Eu vou montar uns orixás com tampinha de garrafa de cerveja. Cada uma de um jeito. Aí cada uma te fala alguma coisa. Aquela, né? É búzios. Que é tipo búzios, né? Búzios, né? Tu jogou ali, tu virou, por exemplo, uma Itaipava. Tua vida tá. Nossa, tá feio. Eu queria que virasse tipo uma Patagônia. É, virou Patagônia. Boas provisões para a sua vida. De Búzios eu queria uma casa. Eu queria uma viagem pra Quem Búzios. Não? Quem não? Olha, os carros hoje em dia são quase completamente automáticos, né? Quase. Sim. Pois é, isso é bom porque deixa a gente com a cabeça livre pra pensar nas prestações que tem pra pagar ali. Verdade. Dirigir, cara. Né? É, dirigir. Cara, pior. Cara. Pior, não fala que eu me preocupei agora. É. Eu tava pensando em comprar um carro, mas eu pensei, não, mas eu vou ter que trocar, ou eu pago o aluguel, ou eu pago o IPVA do carro, né? Tipo, não dá pra comprar carro novo, esses né, dias, cara? Um cara contando uma história aí que ele ganhava R$1.000, uhum. Aí ele comprou um carro que ia prestar, aí ele pagava isso, e sobravam R$500. Uhum. E ele comprou um carro que a parcela era 490, ele falou, não, cabe na minha parcela. Ele esqueceu um detalhe que tem que colocar combustível no carro. Ah, ele disse que faziam 3 meses ele não tinha andado com o carro ainda, porque não tinha dinheiro pra pôr combustível. É que ele aguardando os 10 que sobrava, né? Os 10 pra fechar os 500 e guardava ali pra fechar no final do ano dar uma volta. No final do ano dar um tanque. Não. Sério, cara. Contando, eu falei, não, você não está falando a verdade. Eu falei, não, pior que é. Eu não ando de carro, eu tenho carro, mas eu não ando de carro porque eu não tenho pra gasolina. Nossa. Ele fez as contas más feitas. É que nem eu também. A única coisa que me impede de trocar de carro hoje, né? 2018, dezembro, é o dinheiro mesmo. Assim. Só o dinheiro. Eu andei olhando os modelos novos, os modelos tops aí, umas SUVs, umas caminhonetes. Aham. Eu também tenho só esse probleminha aí, falta de grana. A gente tem no final do ano esse problema, né? Na verdade, eu ia trocar de carro, cara. Eu tinha visto um Fusion lá que eu queria. Aham. Aí eu só não gostei muito do banco, assim, cara. Achei com um problema no banco. No banco? Por que? O que acontecia? Porque o banco não queria liberar o financiamento. Queria dar crédito. vou orientar o pessoal aí das concessionárias. Quando eu entro, eu não vou comprar. É que eu tenho curiosidade pra ver como é que é o carro. Tipo, lançou tal carro, eu vou lá assim, dar uma olhada. Só pra conhecer. Sento, e o vendedor vem louco, né? Pô, vou vender o carro. Vou vender pro Jorjão. Eu vou dar uma olhada aí mais tarde. Mas não é que eu quero conhecer. Eu sou curioso, quero conhecer o carro. Eu não tenho grana pra comprar. Sim. E o Jorjão faz que nem a mãe dele fazia quando ele era criança. Fala pro vendedor. Na volta eu compro. Na volta eu compro. Eu vou pagar as quantias, se sobrar, eu vim aí. O Jorjão chega na concessionária, né? Vê o carro novo, senta lá, daí o cara vê. Ah, você veio aqui comprar o carro? Eu falo, não, eu vendi uma mídia aqui, não quer anunciar aqui. Esse carro novo, você vender. Não ouvi a tua empresa ainda no comércio, no com as rádios, não quer anunciar um pouquinho? Não quer colocar lá no painel? Lá. Fica à vontade, meu filho. Fica à vontade. Pode ser uma sessão de charadinhas aí ou não? Pode. Vamos lá. O que é o charada? Adoro o que é o quê? Isso. O que o país frio disse para o outro? País frio diz para o outro. Diz para o outro. Ah, tá, Rússia. País frio. Onde fica o Cazaquistão? Cazaquistão. O que o macaco disse para o vidro? O macaco para o vidro. Para o vidro. Vamos fazer mais caquinhos. Mais caquinho. Mais bosta. Foi horrível. Essa aqui é legal. Com qual país dá para se fazer omelete? Com qual país? Dá pra se fazer um Kosovo? Kosovo. Qual é o carro preferido dos fotógrafos? O Focus? Muito bem. E essa aqui é fácil. Qual é a avó do milho? A Emília. Não. Aveia. Aveia. Meu Deus, que essa? Fase. Qual apresentador? A última apresentador? Graças a Deus. Qual apresentador que serve chá? Servia. Servia chá. Ah, o Fábio o Chacrinha? Não, Chacrinha. Ah, eu prefiro pôr café. Ei, o Fábio Porchat. E quem que é o jogador de basquete mais famoso do Brasil? Do Brasil, o Jorjão sabe. O mais famoso do Brasil hoje seria, sei lá, o Leandrinho, o Varejão. O Chacrinha Onil. Chacrinha Onil. Chacrinha Onil. Que bosta. Que bosta. Vamos tocar uma? Vamos. Não... A Leve tá aí. Vamos chamar a Leve, hein? Sumiu. Com Fake Love aqui na Super Jovem, esse é o Yo-Yo. E agora a gente vai falar com a turma da Rede Leve. Calçados, opa, confecções, o Robert, cara, o Tito com a gente aqui. E atendimento até às 22 horas, trazendo aí muitas ofertas pra você nesse Natal que se aproxima. Não é isso, Tito? Seja bem-vindo à Rádio Yo-Yo. Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Yo-Yo. Ah, esqueci. Beltrão é região. Boa tarde, Robert. É isso aí, atendimento especial hoje, sexta-feira. Até que horas? 22. Até as 10 horas, caramba, da noite. Bom serviço. Amanhã, amanhã das 8h30, sem intervalo para almoço, sabadão. Até às 18 horas. No sábado até as 18. Até às 18, até 6 horas da tarde. Sim, e domingão, também, né? E domingão, das 15 opa, às... 19 horas. Às 19. Opa, que bacana, beleza, então, que ó, domingão dá tempo de descansar, fazer o churrasquinho e à tarde ir pra Leve, né, Tito? É, tem horário aí de você ir pra Leve agora. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Leve Confecções, Leve Calçados aí, trazendo o maior prazo. É todo estoque no crediário, 10 pagamentos, sem juros e sem entrada. Nos cartões de crédito, tudo em 12 vezes, um 12? Ano pra pagar. Beleza, 12 pagamentos, beleza, sem juros. E também a novidade do boleto, né? Que você vem pra Leve. Você que não é de Beltrão, que é de região aí, faz suas compras e paga onde você estiver sem custo adicional. Eu até ia falar isso porque é importante, sabe que o Beltrão é um polo comercial e principalmente nessa época do ano vem muita gente da região pra cá passear, né? Então nosso comércio fica aberto aí até às 10 da noite e aí tem essa facilidade do boleto que a pessoa não precisa estar preocupando vir vir aqui pagar depois, né? Exatamente. Se quer vir aqui, fica à vontade, mas, né? Faz suas compras, né? E paga onde tiver. Como ditado, né? Sem custo adicional, tá? E como oferta, rapidamente, eu tenho hoje cama, mesa e banho. Toalha de banho da Santista, R$19,90. Ter ideia. Essa toalha aí na faixa de R$35,90. Hoje, R$19,90. Toalha de rosto a R$7,90. Jogo lençol, jogo de cama, casal, 4 peças a R$34,90. Baratíssimo. Tá? Travesseiro, chegando as visitas aí, vamos fazer uma, né? Uns travesseiros. Umas reformas aí, ó. Eu tenho travesseiros hoje em fibra a R$19,90. Só? Então, o povo tem que correr pra Leve, aproveitar hoje as grandes ofertas aí que só Leve tem e só Leve faz. E lembramos aí, a cada R$50, cupons aí pra concorrer um cruzeiro. Nossa. Pra toda a família e também um ano de compra grátis. Na faixa, isso na Leve, é bom. Vamos demais, lá pro Robert. E a Leve, Robertinho, na calçada você também tá forte aí, ou tu tá mais fraquinho? Como é que é? Não, tamo. O Tito mostrou o gato e o copa, tá? E aí tu tá me apressando. Não venha com mole que você perde. Ô, louco, mole? No truco, mole. Né? No truco. Ah, no truco, então. Eu tenho 4-3 aqui. Tá de boa. Olha só, na Leve Calçados, muitas oportunidades pra você. Atendimento, o Tito falou, os horários, tá show de bola, pessoal. Amanhã, verdade, no sábado, até 6 horas da tarde. Cara, não se desculpe. Eu falo uma coisa, não deixe pra última hora, gente. Tu vai deixar pra semana que vem, lá sexta, sábado, meu Deus do céu. E às vezes tu acaba não encontrando numeração, né? O Tito tá falando do boleto. Jorgão, boleto hoje na Leve não tem custo adicional. E as pessoas falam assim, mas como é que eu faço no boleto? Cara, tu vai ali e faz seu crediário, ele é aprovado na hora. Não tem essa frescura, entendeu? Já tá liberado, jogo você rápido. Faz no boleto, parcela até em 10 pagamentos, não tem custo nenhum, sem entrada. Então você aí de Verê, Neas Marques, Salto do Lontra, Marmeleiro, Renascença e região de Beltrão aí, vem pra Leve, você faz seu crediário, não tem custo adicional, ele é aprovado na hora e você parcela suas compras pra família inteira. Na Leve Calçados são 3 pisos de loja. Caramba, é muita coisa. Todos os setores com promoções, mas eu trago uma promoção diferenciada para quem tá escutando o Super Jovem. Tá? Agora, calorzão, horário de verão, você vai encontrar toda a linha de tênis da Olímpicos, vários modelos, tênis para caminhada, tênis, aquela linha mais skatista, casual, street. Esse tênis tá na faixa de R$199. Na Leve, você vai pagar hoje, a partir de agora, R$99,90. Nossa! Você que tá aí no carro escutando a gente, você que tá em casa, cara, vem pra Leve hoje, atendimento até às 10 horas. Essa promoção é válida pra hoje, gente. Só hoje. Você vai encontrar tênis olímpicos, são vários modelos, várias cores, masculino e feminino, por apenas R$99,90. Nossa, olha o desconto, hein? Promoção diferenciada. E agora na parte da noite, a partir das 7 horas até as 10 horas da noite, nós vamos fazer sabe o quê? Cupom em dobro, Tito. Opa! Cupom em dobro. Beleza. Então a pessoa que for à noite hoje lá comprar na Leve Calçados e Confecções vai ganhar cupom em dobro. Ou seja, cinquentão em compra. Ganha dois cupons, são duas oportunidades, porque você leva a família inteira pra viajar e mais um ano de compra grátis. Sensacional. Gente. E uma promoção na Confecções, Tito, vamos fazer também, porque não calçados, né? Tem uma na Confecções também. Cobre leito. Peraí. Ele tá achando ali. Cobre leito Queen hoje. Vamos só lá? Hoje? Quanto que vai ficar o cobre leito? Não, peraí. Normalmente, quanto seria? Só pro ouvinte ter noção. A faixa de R$300 um cobre leito. R$250. Vou fazer hoje, pra quem for pra Leve, tá? Kit coxa cobre leito hoje. A quanto? A R$99,90. Você é louco, rapaz. Hoje, agora, valendo. Já tá valendo pra quem for pra Leve, R$99,90. Cobre leito, tá? De 300. R$99,90 hoje, tá? Vai levar aí um cobre leito aí. Ó, corre pra Leve, hein, Queen, né? E tem mais uma, tamanho Queen. E mais uma coisa, que dá pra levar aí até pra revender, porque temos quantidade. Nesse preço. Café. A Leve tem café no bule. Tem café no bule. Aí é bonito. Aí é bonito. Não garante, né? Vem correndo pra Leve. Valeu e um ótimo semana a todos. Pra você, valeu, pra toda a equipe da Leve, olha, Leve. Sensacional. Atendimento até às 10 horas da noite. 10 horas da noite. Hoje é o dia de sair as compras na Leve Calçados. Bora, e galera. Confecções. Dito isto, vamos agradecendo a audiência, né, pessoal? Eu só volto no ioiô no ano que vem. No ano que vem? Eita, olha só. Volto no ioiô no ano que vem. Sensacional. Boas férias aí pro Jorgão. Obrigado. Só uns dias, isso é 10 dias. Isso, só 10 dias, mas aproveita pra dar aquela descansada. Depois vai pro Rio de Janeiro pra voltar vivo, tá? Eu não curto o Rio de Janeiro. Eu sou mais do exterior. Subiu o morro lá. Eu ir pro Paraguai comprar muamba pra vender. Mercado exterior. Pro exterior. Valeu, vamos embora. Bom final de semana pra todos. Domingão tem reprise às 8 da noite. Até domingo às 7.